Ficheiro 2, primeira parte, de agosto de 1775 a outubro de 1784. Página 13. Estamos em guerra, exclamou o Sr. James Thistlethwaite. Todas as cabeças, exceto a de Richard Morgan, ergueram-se em direção à porta, onde se encontrava uma volumosa figura brandindo uma folha muito fina de jornal. Por momentos, poder-se-ia ouvir cair um alfinete, e em seguida uma confusa algazarra de exclamações surgiu em cada mesa da taberna, exceto na de Richard Morgan. Este pouca atenção dera à arrebatadora declaração. Que importava a guerra com as 13 colónias americanas em comparação com o destino da criança que segurava ao colo? Havia 4 dias que o primo James Farmacêutico tinha inoculado o rapazinho contra a varíola e agora Richard Morgan esperava, numa agonia, para ver se a inoculação pegara. Entra, Jem, lemos lá isso, disse detrás do balcão Dick Morgan, estalajadeiro e pai de Richard. Embora lá fora brilhasse o sol de meio-dia e a luz se espalhasse através do vidro das janelas de Pinásios da Cooper's Arms, a enorme sala estava na penumbra. Assim, o Sr. James Thistlethwaite dirigiu-se ao balcão e, à luz de um candeeiro de petróleo, com a coronha das pistolas a sair-lhe dos bolsos do casacão, com os óculos encavalitados na ponta do nariz, começou a ler em voz alta, erguendo e baixando o tom em cadências mais dramáticas. Com efeito, parte do que disse penetrou o nevoeiro da preocupação de Richard Morgan. Fragmentos, frases apenas. Numa rebelião aberta e confessada, as maiores tentativas para se suprimir tal revolta e entregar os traidores à justiça. Sentindo o desprezo no olhar do pai, Richard tentou efetivamente concentrar-se. Mas estaria já a febre a subir? Estaria? Se assim fosse, era sinal de que a inoculação pegara. E se tivesse pegado, seria William Henry um daqueles que de qualquer modo contrairia a doença? E se afinal morresse? Meu Deus, por favor, não! O Sr. James Thistlethwaite chegava à parte final do seu discurso. Os dados estão lançados. As colónias ou se submetem ou triunfam, vociferou. Que modo tão estranho para o rei o afirmar, disse o estalajadeiro. Estranho? Parece que o rei considera a possibilidade de um triunfo colonial. Duvido muito, Dick. O homem que lhe escreveu o discurso, calculo que um vil subsecretário do seu querido amiguinho Lord Bute deve sentir-se fascinado com os equilíbrios da retórica, não? Esta última palavra foi acompanhada pelo gesto do dedo indicador, apontando para a boca. O estalajadeiro sorriu, despejou uma medida de rum para uma pequena caneca de estanho e depois voltou-se para fazer um risco a giz na ardósia que tinha pendurada na parede. Dick, Dick, as notícias que eu trouxe merecem um por conta da casa. Não merecem, não. Mais cedo ou mais tarde haveríamos de as ouvir. O estalajadeiro apoiou os cotovelos no balcão, no sítio onde havia já 2 leves depressões, e fitou o Sr. Thistlethwaite, armado e de casacão louco varrido. O dia de verão estava sufocante. Francamente, Jem, não é exatamente uma surpresa. Mas mesmo assim são notícias preocupantes. Mais nenhuma outra voz tentou participar na conversa. Dick Morgan estava de boas relações com os seus clientes e Jem Thistlethwaite gozava, havia muito, da reputação de ser um dos intelectuais mais excêntricos de Bristol. Os outros clientes contentavam-se em escutá-los enquanto emborcavam a bebida da sua preferência. Rum, genebra, cerveja, leite de Bristol. As 2 senhoras Morgan andavam por ali, levantando os copos vazios e levando-os a Dick para que os voltasse a encher e fizesse mais riscos na ardósia. Eram quase horas de jantar. O cheiro a pão quente que Peg Morgan acabara de trazer do padeiro Jenkins penetrava através dos outros odores próprios de uma taberna adjacente aos cais de Bristol, na maré baixa. A maior parte dos homens, mulheres e crianças presentes manter-se-iam ali para se servirem desse mesmo pão, de um rolinho de manteiga, de um bocado de queijo de Somerset, de um prato fumegante de carne de vaca com batatas, nadando num molho espesso. O pai olhou, tristemente consciente de que Dick o desprezava por ser um fraco. Richard procurou qualquer coisa para dizer. Creio que estávamos à espera, disse com uma expressão vaga, que nenhuma das outras colónias apoiasse Massachusetts, tendo esta sido avisada que estava a ir longe demais. Será que acreditavam mesmo que o rei se desse ao trabalho de ler a carta deles? Ou, mesmo que o tivesse feito, que cedesse às suas exigências? São ingleses. O rei também é deles. Que absurdo, Richard, disse vivamente o Sr. Thistlethwaite. Essa preocupação obsessiva que tens pelo teu filho está a deteriorar-te rapidamente o aparelho pensador. O rei e os seus ministros sicofantas inclinam-se para mergulhar na desgraça a nossa ilha coroada. Em menos de um ano, 8.000 toneladas de navios de Bristol regressaram por descarregar das 13 colónias. A fábrica de sarja de Redcliffe faliu e as 400 pessoas que lá trabalhavam foram deixadas a pedir esmola. Já para não falar daquele sítio perto de Port Wall, que fabrica tapetes de lona pintada para a Carolina e para a Geórgia. Os fabricantes de cachimbos, de sabão, de garrafas, de açúcar e rum. Por amor de Deus, homem! A maior parte do nosso comércio é feito com o outro lado do oceano, principalmente com as 13 colónias. Entrar em guerra com elas é um suicídio comercial. Compreendo, respondeu o estalajadeiro, pegando na folha de jornal para a examinar, semicerrando os olhos. Lord North emitiu uma proclamação para suprimir a rebelião armada. É uma guerra que não poderemos vencer, afirmou o Sr. Thistlethwaite, estendendo e abanando a caneca vazia na direção de Mag Morgan. Richard tentou mais uma vez. Então, Jem, vencemos a França depois de 7 anos de guerra. Somos o país mais importante e mais valente do mundo. O rei da Inglaterra não perde as suas guerras. Porque combate muito próximo de Inglaterra, ou contra pagãos, ou selvagens ignorantes, vendidos pelos seus próprios governantes. Mas os homens das 13 colónias são, como bem disseste, ingleses. São civilizados, são conhecedores dos nossos modos de agir. São sangue do nosso sangue. O Sr. Thistlethwaite encostou-se, suspirou e franziu os fluorescentes contornos alcoólicos do seu bulboso nariz. Julgam não estarem a ser levados a sério, Richard. Acham-se enganados, desprezados, desconsiderados. São ingleses, sim, mas não de bom nome. E estão lá muito longe, o que é uma urtiga que o rei e os seus ministros agarraram na mais completa ignorância. Podes dizer que a nossa marinha vence as guerras. Há quanto tempo não enfrentamos ou fomos derrotados por um exército de terra fora das nossas ilhas? Porém, como poderemos derrotar numa guerra naval um inimigo que não tem barcos? Temos de combater em terra, em 13 diferentes bocados de terra que mal se ligam entre si, e contra um inimigo não organizado, que não sabe conduzir-se com perfeição militar. Acabaste de deitar por terra o teu próprio argumento, Jem, disse o estalajadeiro sorrindo, mas sem pegar no giz, enquanto entregava à Mag uma nova caneca de rum. Os nossos exércitos são de primeira ordem. Os colonos não conseguirão fazer-lhes frente. Concordo, concordo, exclamou Jem, erguendo o seu rum gratuito numa saúde ao estalajadeiro, que raras vezes era generoso. Provavelmente os colonos nunca vencerão a batalha. Mas não precisam, Dick. Só precisam de resistir, porque combateremos nas terras deles e não em Inglaterra. Levou a mão ao bolso esquerdo do casacão, Dela tirou uma enorme pistola, que pousou na mesa com um estrondo, enquanto os outros ocupantes da taberna se encolheram e gritaram de terror. Richard, com o filho ao colo, empurrou-lhe o cano para o lado tão depressa que ninguém o viu tocar-lhe. A pistola, como era do conhecimento de todos, estava carregada. Inconsciente da consternação que causara, o Sr. Thistlethwaite enfiou a mão nas profundezas do bolso e tirou de lá alguns bocados dobrados de papel fino. Examinou-os um por um, com os óculos aumentarem-lhe os pálidos olhos azuis raiados de sangue, com o cabelo escuro e encaracolado, escapando-se da fita com que o prendera descuidadamente na nuca. Nada de cabeleiras ou rabichos para o Sr. James Thistlethwaite. Ah! Exclamou finalmente, exibindo um jornal de Londres. Há 7 meses e meio, senhoras e senhores, da Cooper's Arms, houve um grande debate na Câmara dos Lordes, durante o qual William Pitt, conde de Chatham, esse grande homem já tão idoso, pronunciou aquilo que foi considerado o seu grande discurso, em defesa dos colonos. Mas não foram essas palavras que me emocionaram, continuou o Sr. Thistlethwaite. Foram sim as do Duque de Richmond, e passo a citar: podeis espalhar fogo e desolação, mas isso não será governo. É verdade, é a pura verdade. Depois foi a parte que considerei ser uma das grandes verdades filosóficas, embora os lordes ressonassem já, enquanto a pronunciou. Ninguém pode ser obrigado a submeter-se a uma forma de governo que diga não tolerar. Olhou em redor, acenando com a cabeça. É por isso que eu digo que as batalhas que vencermos de nada servirão, e pouco efeito hão de ter no resultado da guerra. Se os colonos resistirem, devem vencer. Tinha os olhos brilhantes quando dobrou o jornal, meteu os papéis dentro do bolso e enfiou nele a pistola. Sabes demais acerca de armas, Richard. É esse o teu problema. A criança nunca esteve em perigo, nem nenhuma pessoa daqui. Um rumor ergueu-se-lhe na garganta e vibrou por entre os seus lábios apertados. Vivi toda a minha vida nesta latrina fedorenta chamada Bristol e aliviei a sua monotonia, tornando objeto dos meus libelos as feridas purulentas do Partido Tory, que se encontram no governo, sejam quais forem as suas funções. Acenou para a assistência com o seu velho tricórnio e fechou os olhos. Se os colonos resistirem, devem vencer, repetiu. Qualquer pessoa que vive em Bristol conhece um milhar de colonos. Andam por aqui como morcegos ao fim do dia. A morte do Império, Dick, é a primeira irritação nas nossas gargantas inglesas. Acabei por conhecer os colonos e digo-te que hão de vencer. Um ruído estranho e agoirento começou a chegar-lhes do exterior. Era o som de muitas vozes zangadas, as formas distorcidas dos transeuntes que passavam vagarosamente pelas janelas. Transformaram-se de repente em manchas apressadas. Um motim. Richard erguia-se ao mesmo tempo que entregava o filho à mulher. Pegue, já lá para cima, com William Henry. Mãe, vá com eles. Olhou para o Sr. Thistlethwaite. Jem, tencionas disparar com uma pistola em cada mão ou emprestas-me a outra? Deixa estar, Dick saiu de trás do balcão para se revelar uma cópia fiel de Richard, mais alto do que a maioria, de constituição musculosa. A esta ponta da Broad Street nunca chegam os motins, nem mesmo quando os marinheiros dos barcos de carvão vieram de Kingswood e arrebataram o velho Brickdale. Nem sequer quando os marinheiros andam por aí a fazer barulho. Seja o que for que esteja a acontecer, não se trata de um motim. Dirigiu-se à porta. Porém, tenho vontade de saber o que se passa, disse, e desapareceu por entre a multidão que corria. Os ocupantes da Cooper's Arms seguiram-no, incluindo Richard e Jem Thistlethwaite, ainda com as pistolas a espreitar do bolso do casacão. Na rua surgia gente de todos os lados e mais pessoas se debruçavam do cimo dos terraços, esticando os pescoços. Não se via uma única laje, nem uma só pedra do novo passeio para peões de ambos os lados de Broad Street. Os três homens entraram na turba e seguiram com ela até ao cruzamento da Wine com a Corn Street. Não, não era um motim. Tratava-se de cavalheiros abastados, extremamente irritados, que não traziam consigo mulheres ou crianças. No outro lado da Broad Street e um pouco mais perto da zona comercial, junto à Câmara e à Bolsa, ficava a White Lion Inn, quartel-general da Steadfast Society. Era o clube dos Tories, fonte de grande apoio à Sua Majestade Britânica, o Rei Jorge III, de quem eram partidários até à morte. O centro da perturbação era a American Coffee House, mesmo ao lado. Tendo na sua tabuleta a bandeira vermelha e branca com muitas riscas, usada como pendão pela maior parte dos colonos americanos, quantas bandeiras do Connecticut, da Virgínia ou de qualquer outra colónia não eram apropriadas? Creio, afirmou Dick Morgan, erguendo-se em vão em bicos dos pés, que faríamos melhor em voltar para a Cooper's Arms e vermos as coisas do terraço. Assim fizeram, subindo as trêmulas e desengonçadas escadas do lado de dentro do balcão que finalmente os levaram às janelas perigosamente inclinadas sobre a Broad Street. No quartinho das traseiras, o pequeno William Henry chorava, com a mãe e a avó debruçadas sobre o seu berço, animando e dando pequenos estalos com a língua para o sossegar. O tumulto na rua não tinha qualquer interesse para Peg ou Mag, enquanto William Henry mostrasse tão terrível desgosto. E também não interessou Richard, que foi ter com as mulheres. Richard, ele não vai morrer nos próximos minutos, disse rispidamente Dick da sala. Vem cá ver, que raio! Richard obedeceu, mas foi com relutância que se debruçou da janela aberta e olhou atordoado. São Yankees, pai! Meu Deus, que estão a fazer aquelas coisas? Tratava-se certamente de coisas. Duas efígies de trapo, profissionalmente recheadas de palha, cobertas de alcatrão ainda fumegante e com penas espetadas, exceto as cabeças, sobre as quais se podia ver a insígnia dos colonos. Os seus chapéus, abismalmente fora de moda, mas muito práticos, com a aba levantada toda em volta, de modo que a copa redonda parecia a gema no meio de um ovo estrelado. Salve! Vociferou Jem Thistlethwaite ao divisar um rosto seu conhecido, pertencente a um corpo ricamente vestido, empoleirado numa carroça puxada por um cavalo, carregada de altos barris. Que se passa, mestre Hartford? A Steadfast Society diz que enforcou o John Hancock e o John Adams, respondeu o quaker plutocrata. Nota: John Hancock, 1737-1793. Estadista americano, primeiro signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Fim de nota. Como? Porque o general Gage se recusou a estender o seu perdão depois de Concord? Nota. Segunda Batalha da Revolução Americana, travada na cidade do mesmo nome, a 19 de abril de 1775. Fim de nota. Não sei, mestre Thistlethwaite, de certo aterrorizado, que também ele fosse admoestado com um libelo pouco elogioso, Joseph Hartford desceu do seu ponto de observação e misturou-se na turba. Hipócrita, disse o senhor Thistlethwaite entre dentes. Samuel Adams, não John Adams, esclareceu Richard, já mais interessado. Com certeza se trata de Samuel Adams. Nota. John Adams, 1735-1826, e Samuel Adams, 1722-1803, foram ambos líderes da Revolução Americana, acabando o primeiro por vir a ser o segundo presidente dos Estados Unidos. Fim de nota. Se a Steadfast Society tenciona enforcar os abastados mercadores de Boston, então, sim, deve tratar-se de Samuel. Mas John escreve e fala ainda mais, afirmou o Sr. Thistlethwaite. Numa cidade maritimamente orientada, não havia qualquer dificuldade em fazer aparecer cordas com os eficazes nós dos enforcados. Surgiram duas, como que por magia. E os bonecos, rígidos e hirsutos, foram pendurados pelo pescoço no poste da tabuleta da American Coffee House para rodarem preguiçosamente e arderem pouco a pouco. Tendo dado vazão à sua raiva, a multidão de homens da Steadfast Society desapareceu dentro das acolhedoras portas azuis dos Tories da White Lion Inn. Tories emperuados, disse o Sr. Thistlethwaite, descendo as escadas com o pensamento quase exclusivamente ocupado por uma bela caneca de rum. Fora, Jem, disse o estalajadeiro, trancando a porta até ter a certeza de que a perturbação tinha definitivamente terminado.